Produções. Sente a pressão diferenciada. Relacionamento não deu certo, mas agora eu tô esperto. E não adianta vir correr atrás. Só não vai pensando que eu terminei com ela pra ficar contigo nessa guerra. Promessa, eu não quero mais. Nesse pique, mané. Nesse pique. Eu tô.